esqueças, por favor, me esqueça. Me esqueça, que eu não te quero mais. Você só me deu aborrecimento, e hoje sem você eu vivo em paz. Me esqueças, por favor, me esqueça. Me esqueça, que eu não te quero mais. Você só me deu aborrecimento, e hoje sem você eu vivo em paz. Tu não te lembra quantas vezes eu te pedi para deixar a torcida e mudar teu proceder. Mas você não me atendeu. Toma vida, sua vida, segue seu caminho, vai na paz de Deus. Fique por lá e não volte nunca mais. Pode viver a vida que desejou, mas por favor, eu te peço que esqueça. Que um dia entre nós houve amor. Me esqueça, por favor, me esqueça. Me esqueça, que eu não te quero mais. Você só me deu aborrecimento, eu vivo em paz. Tu não te lembra quantas vezes eu te pedi para deixar a orgia e mudar teu proceder. Mas você não me atendeu. Não vai viver a tua vida, segue seu caminho, vai na paz de Deus. Fique por lá e não volte nunca mais. Pode viver a vida que desejou, mas por favor, eu te peço que esqueça. Que um dia entre nós houve amor. Mas por favor, eu te peço que esqueça. Pegou no breu?